Vou precisar de algumas coisas. Por exemplo? Sulfato de amônia, benzena, superóxido de hidrogênio, pó de cobre, Aliança! Voz de Brasil número 10, começando agora em finales de março de 2008. Aqui habla Rodrigo Dub, e já que não há nenhum tema para ser em el programa de hoje, e como tenho o compromisso de fazer por lo menos dois programas em um mês, vou executar mais de lo mesmo que vocês já estão acostumados, ou seja, música de la mejor calidad. E então, empiezo com Marco Rivas. Hoje é 2 de fevereiro, para a felicidade minha. Hoje eu vou me mandar pé pra lá. Já levo o atabaque afinado, enfeitado inteiro. Já levo o samba, minha nega, e o batuque pro senhor. É. Já levo a fita rubro-negra. Oferta pra Iaô. Iaô chegou comemorar. Iaô entrou na roda de samba bonito. Iaô chegou uma vez. Iaô chegou comemorar. Yeah. Iaô entrou na roda de samba bonito. Iaô chegou do mar. Chegou do mar e trouxe macumbia, é, pago de que pe macumbia, ô, pago de que pe macumbia, é, pago de que pe macumba, ia, ia, mandinga, dos pretos velhos da África, dos gurus do Oriente, trouxe um canto pra gente, é. Samarambê, samarambê, samarambê, samarambê. A pera lama, a pera manibê. Virilê, maravilho, guia, mamão, bonó. Ele vai, virilê, maravilho, guia, mamão, bubá. Cê, chegou do mar e trouxe papo de Ipemaco. Valeu, cabaia, batizadia. Oi, a mama, malele ali, com a chalé la viema. Mama galera, eu ia batida, amor. Ele amadi da Angola, é. Ele amadi da Angola, é. Pacuí, amém. In the Himalayas, they have hush in the eye of the land that has been down by the sea. Down by the sea. Down by the sea. Down by the sea. Here comes the ocean and the waves down by the shore. Insects are evil thoughts, thought of by selfish men. It nearly drives me crazy. I am a lazy son, I never get things done. Made up mostly of water. Down by the shore, washing the eye of the land that has been down by the sea. Down by the sea.

Chicago.